Minha amiga, é um prazer cumprimentá-la por esse dia que tem a sua marca, mulher. Não há como falar do mundo, de criança, de paz, sem que você esteja presente. Em cada acontecimento, eis a sua mão delicada e forte presente. Em cada um de nós, a sua contribuição de amor à vida. Sei o quanto você é importante em tantos lugares, inclusive no meu coração, por respeitá-la e saber o quanto você representa. Você muito tem feito. Eu não conseguiria enumerar ao longo da história a sua importância como ser humano, como ser mulher. Os meus parabéns, mulher. Felicidades todos os dias.